pra cima. Eu não me sinto um derrotado por você ter me deixado sem amor na solidão. Você não presta cão sem dono, meu amor é vagabundo, sem você é bom demais. O teu sorriso é falsidade, teu olhar só tem maldade, e agora eu percebi. A gente vive aprendendo, e na vida conhecendo, gente como você. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. É, minha irmã, as bandoleiras do Brasil. Sinto um derrotado por você ter me deixado sem amor na solidão. Você não presta cão sem dó, meu amor é vagabundo, sem você é bom demais. O teu sorriso é falsidade, meu olhar só tem maldade, e agora eu percebi. A gente vive aprendendo e na vida conhecendo gentil e como você. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. Eu posso viver sem você. Eu posso viver sem você. Nem que você venha com peta de ouro, eu não vou te querer. Alô, Simoteiro! Aquele abraço, meu rei!